Você me diz que me ama todo dia, mas o que adianta se é só poesia? Palavras voam com o vento da ilusão, mas o que fica mesmo é a ação. Não quero promessas soltas no ar, quero sentir no toque, no olhar, um amor de verdade não precisa falar. Basta no silêncio se entregar. Porque amor não é pra ser falado, é pra ser vivido, é pra ser mostrado nos detalhes simples do dia a dia, num abraço apertado, numa companhia. Me mostra no cuidado, no respeito, no jeito que você cuida do meu peito. Faz do seu gesto uma declaração, sem precisar usar a boca, só o coração. Falar eu te amo é bonito sim, mas provar no dia a dia é melhor pra mim. Mais que mil palavras, um ato vale mais. Amor de verdade não fica pra trás. Porque amor não é pra ser falado, é pra ser sentido, é pra ser doado. Se for rio, vai transbordar, sem precisar nem pronunciar. Se há